Backtrack Vitor Quebec, solo 38, um helicóptero que vai aproximar para a cabeceira. Fica atento ao mesmo, após livrar, autorizado a seguir para o Fox 4. Afirmo, Juliette Vitor Charlie, ingresse. É o posto alinhado e pronto, cabeceira no 7, Juliette Vitor Charlie. Com a equipe de solo, acho que ela está aguardando o sinalizador. Afirma que o senhor. Beleza. O número 01 no Torre, 118,95, uma pousa. 5 graus. Chegou no 856, nós estamos com 147 a bordo, 317 é o Fernando Natal. 219, eu chamo a Graça e uma boa tarde, chamei 1 para a gente. Passou a meta? 1856, vai ingressar via Índia e Alfa, quando no ponto de espera, já fez o decimal 95, altímetro 1013. 1903, ingressa na Índia, depois Alfa. E a torre 1895 ou no 856. Boa semana, obrigado. Visando 130 graus, 89 graus. 2 Salvador, voo no 601, sinal vai estar travado visual. Voo no 601 da Gol, 130 graus, 89, pouso autorizado, pista 10. Há um helicóptero que era decolado da pista auxiliar, comprou a norte, não era interferir com a sua aproximação. Gente, tá livre o pouso na pista 10, voo no 601. Até Oscar Zulu, visual com bug da Gol na final da 10. Ok, após o mesmo passar, está autorizado o sobrevoo no parque de exposições. Informe quando desejar livrar o setor. Delta, Solos 4-0, frequência livre, boa. Oscar Bravo pro Anote até o destino, informe. Chame o controle 1208 para seguir com o voo. 208, bravo. Boa noite, 56, ponto de espera da novidade. Boa tarde, noite, 56. Visual com tráfego na final? Positivo, está visual 856. É bom ir na companhia, após mesmo a linha e mantém o sinal zero. Ok, mandando na da companhia ali, mantendo o zero. Boa noite. Autorização, Galeão. 6720 pro Galeão, mantendo o escuta lá da Copa, por gentileza. Patrão de Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, controle, prossiga. Decolou do seu anote, a 17 comprou a anote, vai com pro de Serra Índia, Eco Índia, Elicia, Romeu Oscar Bravo. Tente, acionado 0165. Obrigado, um abraço. Start the engine and freeze the position. Do you have any problem about that? Charge corruption. Thank you. Mike, Juliette Romeu? Confirma a posição? Gente, mantendo 500 pés. Gente, Romeu Oscar Bravo, suba para o número 1000 pés. O Romeu Oscar Bravo. 1000 pés, Romeu Oscar Bravo. Ó, 35415, parte 3, pronto para o táxi. 55 a bordo, 4:10 de autonomia, alterno Salvador. 4-2, chama no 2-1, décima 9, só. Livrando 2-1, 9, gol no 6-0. Decimal 95. Altímetro marca 1013. Índia Alfa 108 95 1013. Oceania 6143, vai ceder passagem ao ATR da trip que está taxiando e vai seguir em frente para o ponto de espera. Paulo, passagem de novo. Juliette para o 9. Ok, vai aguardar a passagem do TR após a ingresso do TR pro 09, eu chamei ele, 143. Gente, na prova da rotatória, o Mestre José de Romeu está visual com o Romeu Oscar Bravo? Prova da rotatória negativa. O Max Flat Romeu, o tráfego agora na sua posição de 12 horas, 2 milhas, mantendo no mil pés. Sempre o tráfego não está no visual, Max Flat Romeu. Isso é colagem, não no zero, no 8. Parece 800 pés, o ajuste Salvador no 0 no 3. 0 ou no 0? O ajuste padrão. Padrão. O Mestre José Romeu tráfego agora na posição de 3 horas. Visual, mais tradicional, mais tradicional. Gente, de 3 para 4 horas, 1 milha do senhor. Ok. Vai quebrar sinal para a força. O Romeu Oscar Bravo está visual com o Mestre José Romeu? Negativo, já. Na sua posição de 3 horas, 1 milha. Zulu 10, SMAP Luft Barbacena. Aciona 5547 no transponder 1208 com trânsito. 360, o Galeão autorizado, decolando a 10 da Eulenda Bridge, aproximando 10, SMAP 547 208 em reta do centro. 7. Chame 1208, controle de novo. 208, noite 56, boa semana. Chegou agora na posição de 12 horas, 4 milhas no rumo oposto. Na produção, o Hotel Oscar Zulu, um Bravo, Hotel Oscar 06. Tá no visual, Romeu. Controle, boa tarde, gol noite 56, Pouco Cajá, Maracaju, vai passar 2000. Flash Romeu está visual com tráfego informado? Afirmativo, está no visual. Autoriza sinal da 197 com o meu pé, senhora. Chame Torre, 118.95, o Mike Flash Romeu. 118.95, graças. Controle, gol no 856. Há um helicóptero até o Oscar Zulu na vertical da RMA agora, aproximando-se para pouso. O senhor vem para Bata? Afirmativo, é final da 197 com autorrotação. Tenente Mike Juliette Romeu, reporte no solo controlado, vento 130 graus, 9 nós. Vou estar lá no solo controlado, Romeu, grato. Bravo, hein, Romeu? Zona 5536, 208, 3567. Roteja mais correto, marcando pronto para o push no 3. Agora, vai ser 57. 01 vai ficar condicionado, assim que o tráfego do Oceanair iniciar o táxi, ingressa a Juliette pro 4. Gente, após o início do táxi do Bianca, o nome é 01, prossegue pro 04. Juliette 04. Boa tarde, o Trip 54 no 5 do perfil da Coral. Trip 54 no 5, contato radar, suba para 140, saída Coral. Ok, voando na proa de Coral 5415. Putex, here we have 114 people board and 4.5 hours endurance on fuel. 4.5 hours on fuel, alternate is going to be Guarulhos, Ocean 6201. Approved the taxi by Indian Alpha, hold point 118, decimal 95, altimeter 10, run 3. 103, they're going to hold short here, 10, indicate 118. Could you say again, please, Mona? I didn't copy. 118, decimal 95. 11895, thank you, 6201. 9338. Controle. Gol 9232, vai atingir o 040. Desça para 2000, ajuste no 0 no 3, está livre LS, reporte estabilizado. Desça para 2000, com 1013, livre LS, reporte estabilizado, 9232. J Juliette Vitor Charlie, confirma estimado de pouso. 2043, lembra uma. 2043. Isso. 5415 da presente Rua Coral. Da presente Rua Coral, 5415. Obrigado. Confirme para o controle. Serra November Vitor, na Prodimari, desce até o 050, identificando. Identificou, desce ao 050, na Prodimari, Serra November Vitor. Autorizaria para o Serra November Vitor a Prodimari? Mantenha inicialmente Mari, agora de TAP. No localizador, voo 9238. 9238, torre 118.95. 118.95, 9238. Gol no 856, chama Recife, 2545, alternado no 2085. 2545, 2085, boa tarde, 856. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 9238, do ILS, Recife, Fernandado, trem baixado travado. Gol no 923, continue a aproximação, aguarde pista livre, vem com 30 graus na frente. Confirmo, gol 9238. Vento 130 graus, 9 nós, aguarde pista livre, gol no 9238. Aguarde pista livre, gol 9238. Pouso, pista no zero, gol 9238. 6201, decolou 53, chame 120 decimal, 8, 2, 1, 8. 208, tchau. Tango Alfa, Papai no Patico. Tá na área, tá na área. Ok, acione Chemtax, Tango Alfa, Papai. Dial departure 360-6201. Any chance to fly direct to Lida? Clear. It's clear, the left to Lida, Ocean 6301. Terra, Nova Embervito, autorizado em TAP. Autorizado em TAP. Passando 180 da 1950. Serra do Alfa, Vitor, ajuste 1903, voa Iduna, desce para 2000 para o ILN. 1903, ajuste, voa Iduna, desce 2000, Serra do Alfa, Vitor. Prossegue via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Seu gate encontra seu ocupado para na já em seu push. Ok, já Alfa, Juliette, Go 923. Solo 6720 com 30, 330 Guarulhos, para o táxi. Solo Salvador, web 6720, 130, 330 Guarulhos, para o táxi. 130, 330 Guarulhos. O 6720 prossegue via Índia e Alfa, ponto de espera 118.95, pode mesmo marcar 1013. 1013, Índia Alfa, 1895, ponto de espera da 10.6720, obrigado, bom dia. 1790. 3894, acione identificação, ajuste agora. Cono 013, desça para 4000 e voe direto do Duna, para o ILN. Nível 360, decola da 10, saída da El, Lida, Brite, onde intercepta Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5563 transponder no 208 contra. Brite, conta Zulu 16. 563, eu transpondo 208, controle Salvador, Chamanel, 2. Todo o mais perto, chama quando pronto para o push, 6259. Quando pronto, 6259. Ou 9238, ingresso Juliette para o 6012. Juliette para o 6012, gol 9238. Ingresso, Tango Alfa Papá, Salivo, táxi pela 17, chama a linha de pronto para decolagem. Aqui pela 17, né, para dar a reação. Ô, Rio Salvador, 7-0, pode esperar 0, pronto, boa noite. 7-0, autorizado, a linha aí decolada 1-0, o vento 130 graus, 9-9. A linha se decola, 7-0. Ocean 6201, passing 150, can't taxi center, frequency 125.1. Get one, call 125.1, Ocean 6201. Então, nós vamos, Vitor, 14 milhas para a Duna, livre aproximação e ILS. Entra, derivado e ILS. Papa Romeo Juliette Vitor Charlie, chame Recife, frequência 1288 para informação e alerta. Boa. Para a coordenação nível 380, Marabá. Pátio que se encontra de pista que decola? Encontra no Pátio 3, decola pistão no zero. Papa Romeo, Romeo Eco Vitor, está autorizado para Marabá. Nível 380, decola da 1-0, sai da Momo, transição prova, onde intercepta Pesulo 41 conforme rota. Aciona código 5521 e a frequência do controle 120.8. Marco Vitor, autorizado Marabá, nível 380, decola de 1-0, sai da Momo, transição prova, após o Pesulo 41 e rota do plano de voo. Transponda 5521, controle 120.8. Planejamento correto, chama quando pronto para o push no pátio 3. Marco Vitor, para acionamento no pátio 3, está pronto. Autorizado acionar, chama quando pronto para o táxi. Pessoas a bordo, por gentileza. Vai acionar, reportar a ponto para o táxi, 203. Entendi. Boa tarde, grupo 5219. 5219, minuto, por gentileza. Colocar no momento. Eu não tinha entendido essa instrução, a sua observação. Ah, positivo, mas não há problema nenhum com relação à descida para 2000 pés. E, infelizmente, o senhor não tem condições de ver a bela imagem do Morro de São Paulo de Cairu à sua esquerda. Infelizmente, hoje não, mas vai ter uma próxima oportunidade. Com certeza. Controle, muito boa tarde, Web 6730. Web 720, este é o controle Salvador. Está em contato o radar. Passa para a Leda. Positivo. Muito obrigado. Está autorizado para a vitória da conquista, 200 ao nível 200. Decola da 10, saída Arbor. Após direto vitória da conquista, após decolagem curva à direita, 5551, né, transponder 120.8, controle. Informado para a vitória da conquista no 200, desceu da árvore, vitória curva à direita, 5551, o transponder 1208, o controle para o 5519. Protegimento correto, chama quando pronto para o push no 3, no pátio 3. 30 graus, 079. Salvador de Papa Romeu, Serra Nova Brasil. Papa Romeu, Serra Novembro, Vitor, prossiga. Duas milhas para a passagem sobre Simbra, estabilizado com o custo localizador, de forma que tem pressão de pouso pistão no 7. Ok, reporte para a modificação de regras, o Serra Novembro, Vitor, o vento, 120 graus, 079. Reportar para a mudança Cronozero de Boa Serra, na Banda Vida. Transponder 1208, controle. Alô, 3897, a mensagem veio sobremodulada. Você pode, por gentileza, confirmar o nível? Nível 3, 4, 7. Poder correto, me chama quando pronto pro push. Solo, o nome é 01, segunda informação, Oscar, aguardando autorização para o galeão. O nome é 01, para o galeão está autorizado nível 360. Sou decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta Pesulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Aciona 5564 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Está autorizado o galeão nível 360, da rota front roll. A saída da Leoleda Brinda após a Pesulu 10, SMAP, Luz e Barbacena. 5564 responde, 1208, controle, gol 1906-01. Contagiamento correto, chama quando pronto para o push no 4. Agora quando pronto, precisa de acionamento do 1601. Solo Salvador, Altan 3567, está na posição número 3. Autorização para acionamento na posição e posterior pushback. Solicitou acionamento posterior pushback, confirma por gentileza a matrícula. É o TAM 3567. Acionamento é a critério do comandante, me chame quando totalmente pronto para início do push. Chamar quando pronto push, TAM 3567. O vento é 1-3-0 graus, 8 nós. Está chave de travado, ciência do peso autorizado, pistão no céu, Sierra na Banda Vista. Imperatriz, confirme sua autonomia, por favor. 3 horas e 50 minutos. Gente, conhece o aeródromo? Sim, ativo. Então vai prosseguir via pátio principal em Jay Alpha, quando no ponto de espera da 10 chama a torre em 118.95. O altímetro marca 1013. Convite registrado 1-0-1-3, a gente teve a parte principal após enviar para o ponto de espera que chama 0, chama a torre 1-0-1-9-5. 1-5-6-7, chamou? Sim. 1-5-6-7 para Brasília, está autorizado nível 360. Decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta Pesulu 17, prossegue até o destino. 5570 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Cotejamento correto, chama como pronto para o push na remota. Boa tarde, Papa Romeu. Romeu é convite, próximo para do Rodel. O Romeu é convite. Eco-Victor, autorizado a linha de decolada 10, vento é 120 graus, 09 nós. Romeu, Eco-Victor, 5 dias, linha de decolada, então